Game Track Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais um level aqui no Game Track. E vamos ao episódio número 43. E esses são os nossos participantes. Eu sou o Zabuz e... Ô tio, me vê mais um real aí de hora, hein? Ainda bem que era mais uma hora por um real. É um real de hora, porque nunca dava certo, né? E aqui é o Fedaikin, e naquela época eu usava bermudas com bolsos largos. Que porra é essa? Você era mano? Eu era humano naquela época, rapaz. Moeda! Ah, caralho! Kiernia, que uma hora um real não é pra jogar um real. Puta que porra! Eu já ouvi isso. Jogar uma hora um real? Não, o quê? Mas uma hora é 2,50. Não, pra jogar um real. É. Aqui é o Madruga Jackson e... Ô tio, deixa eu dar um especial aí, tio. Nossa, vai lá, trombadinho. Cara, eu odiava quando a gente jogava assim, os caras ficavam, deixa eu soltar um especial pra você, deixa eu fazer outra coisa. Cara, me deixa jogar meu crédito. É, deixa eu jogar puta. Seu caralho. Deixa eu mandar o meu especial, cacete. Sim, sim. E nem sabe, hein, morreu à toa, motário. O cara fica olhando a tela dos outros, mó X9. Ai, caralho. E aí, galera, aqui é o Excel e... Tio, joga mais um pacote de torcida sabor queijo aí. Torcida? Puta que pariu. Nossa, é muito de lugar assim pra jogar em locadora, né? Fofura de cebola, tu botava os anéis um em cada dedo e ia comendo. Peraí, vocês têm que levar em conta que fofura na minha época não existia. Vixi, né? Tem na locadora pra jogar Atari, é? Não, velho, eu ia pra jogar Super Nintendo, mas naquela época não tinha ainda fofura. É. O Excel pedia guaraná de rolha. Pô, guaraná de rolha não, mas sodinha, sabor abacaxi eu tomava, hein? Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Game Track. E nesse episódio a gente vai fazer um tema um pouco mais livre, né? A gente vai falar justamente daquela época onde a gente gastava alguma grana, né? Em locadoras, jogando, sei lá, qualquer coisa, né? Jogava muito jogos de Play 1, principalmente nessa época que o Play 1 era muito mais famoso em locador do que na sua casa, né? E falaram pro Javan que era rico, foda-se ele. E a gente vai falar um pouco das nossas histórias e, claro, regar um pouco o nosso papo com Game Music, dos jogos que a gente escolheu aqui, que a gente jogava na época. Um pouco de pitulinha também. Pitulinha, nossa, pitulinha é sacanagem. Nossa, apelou agora, hein? Meu Deus. Pitulinha é sacanagem, mas enfim. Pitulinha que é o coquetel Molotov de bolso, né? Já vem no formato. Cara, pitulinha, eu lembro uma vez que entregaram no colégio, assim, a gente fez uma guerra de pitulinha na hora do colégio. Imagina pitulinha voando pra todo lado, né? Guerra de pitulinha, que violência, hein? Sim, cara, meu Deus. Pessoa acertado, cara. O recreio que era pra durar 20 minutos durou tipo uma hora e pouco, uma coisa assim. Porra. Mas enfim, vamos continuar esse papo muito legal após a leitura de e-mails e a gente já volta, né? E começando a leitura de e-mails aqui no Level Mais, estou hoje aqui com a ilustríssima presença de Zabuza. Olá a todos. E Excel. E aí, galera. E vamos falar a respeito dos e-mails. E juntos formamos um Megazord. Não, falta mais dois, rapaz. As pernas, como que vai funcionar? Você nunca viu o Power Ranger Dino Trovão? É três Power Ranger só, cara. Ah, e tem o Ninja também, né? É, o Samurai também lá é três. Imagine a zona daquilo lá, né, cara? Mas enfim, né? O que a gente veio fazer aqui? Eu vim comer churros. Ih, vai pro próximo post. Não, a gente veio falar aqui a respeito dos e-mails referente ao post passado sobre Portal 2, a Porta 2. Ao post passado, é o episódio, não, que está no post. O episódio passado, que foi Portal 2, o primeiro Game Track do Level Mais. Sim, né? Isso aí. Cada... Muito mais podcast do que era antes. pra falar a verdade, eu não vi diferença mais. Fala isso, né? Não, assim, tipo, teve um trabalhão na edição certinha ali que eu tive. E mais o post, as imagens. Pode ver que todos os posts dos episódios do Game Track tem novas capinhas, alguns que não tinham, né? Então, se você entrar ali na categoria Track, todos eles estão arrumado certinho, então confiram lá pra você até escutar. Você que tá escutando hoje pela primeira vez o Game Track, dá aí a oportunidade de escutar os outros episódios, né? Então é só clicar ali em podcasts e Game Track. O site tá bonito, galera, tá bem feito. Só falta a galera ajudar a gente, porque a nossa parte a gente já fez, que foi toda essa trabalheira de deixar o site bonito, hein? Não, a nossa parte a gente tá fazendo ainda, né? É um trabalho contínuo, não tem um trabalho que encerra, sempre vai ter melhorias. Bom, lembrando que o trabalho é um trabalho contínuo, ele não vai parar nunca, porque a gente tá sempre pesquisando novas atrações, verificando o que a gente pode melhorar para deixar mais fácil para vocês, e por isso que a gente vem aqui e pede Como que é o nome do... Encarecidamente. Isso, encarecidamente. Paralelepípedo. Ah, é mais um que vai me zoar aí por causa da minha tragueira. Tigres, vocês comeram três patas de trigo no trilho do trem. Então, vamos pedir aqui, por favor, para que vocês divulguem nosso trabalho, né? Lembrando que se você é viúvo das colunas do Subcontrollers ou das atrações que tinha no Melua, né? Lembre-se, a gente tá de volta, então divulgue para o mundo que a gente voltou, né? Estamos vivos, pessoal. Bom, vamos passar alguns recadinhos aqui. Galera, o nosso Twitter é @levelmais, por extenso, mais. Não tem mistério, da mesma forma que vocês seguiam os nossos Twitters antigos do Subcontrollers ou do Melo X em busca de notícias, novidades, o que tá saindo no site, tá lá da mesma forma com o Level Mais. Saiu um post novo, a gente publica na hora, não só pelo nosso Twitter oficial, como o Twitter dos nossos membros, sempre ali divulgando. É só acompanhar que você vai estar informadinho do que tá saindo, do que tá em dia no site. Só vamos inteirar que é level mais, não mas, mais. O pessoal sabe que tem bastante. Até gente porque mais, né? É um mais, significa uma soma, um upgrade. Mas, MAS é porém. É, né? Corretamente. Só pra deixar bem claro, né? Aproveitando que estamos falando em palavras, galera, por favor, um pedido assim, especial meu. Não vou nem falar da pontuação nos e-mails, porque a gente contorna. Agora, evitem usar palavras difíceis, porque como vocês perceberam, o Zabuza tem problema de dislexia. Ele não consegue ler palavras difíceis, gente. Tá bom, o pessoal já entendeu. Mas enfim. Então... Vai tomar no seu cu. Então, também dê um curtir na nossa fanpage no Facebook, né? Lembrando que é facebook.com/levamais. Lembrando que a gente também tem nosso grupo no Steam, né? Que vai estar o link aqui abaixo. Não vou dizer o URL, que não tem necessidade pra isso, né? Lembrando que em breve vai ter a primeira TF Night oficial. Até lá, fique no aguardo do anúncio oficial, né? Que a gente vai fazer ou por aqui pelo blog, ou através do Twitter ou redes sociais, né? E, Snake, diga pra nós qual que é o nosso e-mail aqui, pra galera que ainda não mandou um e-mail para nós, né? Vou ter a oportunidade de mandar pra gente. Nosso e-mail é gametrack@levelmais.com. Olha simples que coisa assim. Simples, né, cara? Fácil assim, galera. Fácil assim. Encerrando aqui os recadinhos, vamos para os feedbacks que a gente teve do último programa a respeito de Portal 2. Um programa que foi recheado de spoilers. O pessoal que escutou falou assim, não é tão spoiler assim. Mas pra quem não jogou, cara, é spoiler na cara, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro feedback que a gente teve, Snake, por favor. A sua excelentíssima querida Kelly Cristina Garcia. Manda um beijo. Beijo. Beijo, Kelly. Olha, vai dar briga. Vamos lá. Eu concordo com alguém no cast que disse que I Want You Gone é mais sonora que o Still Alive. De fato, dá pra ouvir mais vezes sem enjoar. Se bem que, em minha opinião, pode ter sido influenciada pelo fato de Still Alive foi meu ringtone do despertador por alguns meses. Isso é fato, cara. Quando você deixa a tua música favorita como despertador... Você começa a odiar ela, né? Você começa a odiar ela, cara. Então, grandes possibilidades de ter sido influenciado por isso. Anyway, as duas músicas são fantásticas. A voz inexpressiva e robotizada, unida à letra irônica... e sarcástica, resulta numa frieza esplêndida. São únicas. Adoro. Olha aí, muito obrigado pelo comentário, né? Eu sou um cara feliz agora. E vamos pro próximo próximo feedback aqui, que foi do Marcos Melo Corrêa, o nosso desenhista, porque não oficial, né? Do Level Mais. Só deixa eu fazer um adendo. A minha namorada nunca comentou um post meu, cara. Você acredita? 1 ano e 9 meses junto, cara. E eu falando. Ela divulga o site, mas nunca comentou, cara. Você acredita nisso? Olha só. Tô triste, eu fico triste. Fica o apelo aí, né? Fica o apelo aí. Mila, se você ouve os nossos podcasts, você está sendo intimado a comentar neles. Vamos fazer a hashtag. Mila, comente no post do Snake. Hashtag Mila, comenta aí. Então, voltando aqui para o comentário do Marcos Melo Correia. Bem-vindos de volta, amigos. Vou espalhar a palavra. Olha só, é um comentário curto, mas de bastante efetividade, né? Lembrando que a gente está com o sistema de comentário que é por Facebook, no post, que automaticamente você comentar, você vai divulgar nosso trabalho. Então, lá, próximo comentário e o feedback, né, senhores Excel? O próximo comentário vem direto do Fernando Mondo e ele manda assim. E aí, gurizada? Conheci os podcasts do Meia Lua X há pouco tempo e, como vocês não estavam mais lançando nenhum, fiquei ouvindo os antigos, desde o primeiro. Muito bacana, parabéns. Não joguei Portal, mas estou baixando o Game Track aí pra ver. Queria aproveitar e indicar as músicas do Hiai Dain, dê uma olhada no YouTube. São versões de vários clássicos com letras e arranjos muito bons que dariam um ótimo podcast. Valeu, Fernando, pelo comentário. Continue ouvindo, espero que goste dos nossos podcasts. Continue gostando dos nossos podcasts, por que não? Sim. E continue mandando seu feedback pra gente, assim como suas dicas. Com certeza. Até o NA, que ele falou, até complementou ali, dizendo que ele recomenda ficar de olho no trabalho do Riadain. Ele considera ele um gênio, cara. Então vamos lá, a gente encerra por aqui, né, os comentários, lembrando que a gente novamente pede pra vocês divulguem, espalhe a palavra, como diz o nosso amigo Marcos Melo Correia, né, pra gente sempre tá tendo um público pra dar o feedback do nosso trabalho, tudo que a gente faz é alimentado por seu comentário, né, então não perca a oportunidade de comentar, seja no post ou mandar uns e-mails pra nós, por que não, né? Exatamente. E mais um recado aqui por último só, lembrando que pra você que tá acessando pela primeira vez, ou você que já tá vindo seguindo a gente desde o Meia Lua ou Sob Controle, lembre-se que a gente tem 3 podcasts, né? A gente tem o nosso Game Track, o Papo de Noob e o New Game, que voltou com um novo formato que vale a pena escutar. Tá absurdamente divertido, cara. Sim, sim. Tá muito legal, cara. Eu não vi alguma coisa parecida com isso antes, cara. Tá muito maluco, né? Vale a pena conferir lá. Deu feedback pro pessoal, né? Lembrando que o New Game é semanal e o Game Track e o Papo de Noob intercala quinzenalmente, né? Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Continue ouvindo o nosso Game Track a respeito de épocas de locadora. Esperamos que gostem e mandem seus feedbacks, galera. É isso aí. Um beijo. E mandem seu dinheiro. Desculpa. Tchau. Tchau. Falou. Falou. Tchau, tchau. Voltando na leitura de e-mails e comentários, vamos começar nosso papo sobre jogos de locadora. Cara, locadora, realmente eu gastei muita grana nisso. Cara, sério, se eu fosse contabilizar quanto de dinheiro eu gastei, foi com certeza muito mais do que eu acho que eu deveria ter gastado jogando jogo fora de casa. Mas eu tenho certeza que o dono da locadora gastou mais que vocês. Ah, sempre gastava, né? Ah, com certeza, né? Mas com comida, bebida. Nossa, cara, teve uma vez que eu lembro que eu saí pra comprar, não lembro o que, que minha mãe tinha pedido no mercado. E daí eu comprei, levei pra casa, que ela tava trabalhando, eu subi que... Assim, do lado onde eu morava tinha uma locadora, né? Uhum. E eu fui pra locadora e tô jogando lá, eu tava jogando acho que R$5. E daí eu meti a mão no bolso e, cara, eu achei uma nota de R$50 no meu bolso, velho. Nessa hora eu falei, velho, não sai daqui, a locadora é minha. E como eu morava ali do lado, tipo, eu mandei botar os R$50 e se eu não terminasse de jogar, que ficasse de crédito, tá ligado? Sempre dava os negócios de crédito, né? Porque eu já morava do lado mesmo. Uhum. E daí eu sei que quando eu cheguei em casa, minha mãe falou que tinha mais um monte de coisa pra comprar e eu tinha esquecido, eu não lembrava. E aquele dinheiro era o troco e eu não tinha me tocado. Nossa, eu vi demais aquele dia, velho. Provavelmente, muitas das cintadas que eu levei quando mais piazinho, assim, foi de ter esquecido o horário de voltar pra casa e ficar na locadora. Cara, sério, provavelmente alguém que já apanhou, pelo menos, por causa de ter ficado horas a mais na locadora, né? Sim. Aí, ó, prova. Sim, tipo, lembra até com medo, né? Peraí, a tia Má te dava cintada? Tia Má não, mas o tio Má o dava. Não, tô falando pro Zabuza. Como assim? Tua mãe te chama Má, piá! Tia Má! Eu falei, nossa, tia Mate do... caralho, tia Mate! Imaginando o tia Mate dando a cintada nele, velho. Vou falar pra tua mãe que tu tá chamando ela de tia Mate. Bora. De gelo. Assim. É. E joga essa pro Marcos Melo. Ai, cara, Marcos Melo, te vira aí. O tia Mate dando cintada nos óculos. Mas enfim, queremos desenhos disso, mas enfim. Mas Excel, conte aí pra nós a sua experiência, né? Que você, tipo, dos jogos que você mais teve contato na locadora, né? Olha, quando eu comecei minha carreira locadorística, era época de Super Nintendo e Mega Drive, né? E eu terminava jogando muito Sonic, Sunset Riders. Sunset Riders, eu esqueci quantas horas eu joguei de Sunset Riders. Era muito bom aquele jogo, muito bom. Cê, imagina no Steam Sunset Riders, cara. Comprava fácil. Fácil, né? Mas posteriormente, quando eu vim a morar, quando fui morar em Minas, que eu morava do lado da locadora, já... Cara, onde você não morou, né? Puta que pariu. Exatamente, eu sou um nômade. Eu sugo os recursos do local, depois eu mudo. É. Então, quando eu morava em Minas, que eu morava do lado da locadora, já era época de PlayStation e de Nintendo 64. Então, eu joguei muito mesmo WWE vs NWO no Nintendo 64. Jogo de luta livre. Nossa, eu lembro disso. Cara, como eu me diverti jogando aquilo. Aluguei muito, cara. 007 GoldenEye. Não, esse cara, não tem como a galera fugir, cara. Foi um dos jogos que mais jogamos no 64, né? Justamente o locador, porque dava pra jogar D4. Ui. Ui. Então, esse era clássico, né? Isso, Onimusha eu joguei demais os primeiros. E o clássico Vigilante 8, né, brother? Cara, Vigilante Porra. 8 é muito Oi. Da hora. É bem isso mesmo. Inclusive, jogo esse que eu sinto muita falta de jogar Vigilante 8. Cara, eu tenho vontade de que tenha um remake pra poder comprar ele, cara. Ó, Twisted Metal tá aí, por que não Vigilante 8, né? Exatamente. Inclusive, quando saiu a notícia do Twisted Metal, a primeira coisa que eu comentei, pô, e Vigilante 8 nada, né? Cara... que eu lembro exatamente do Vigilante 8, cara, eram os carros, cara. Cada um tinha um especial muito da hora. Qual você curtia, Excel? Cara, eu curtia o ônibusão nervoso de escola, né? Qual que era o especial dele? Cara, eu não lembro o especial dele, faz muito tempo que eu joguei, velho. Eu lembro dos especiais que nem eu tava comentando com os piadas antes aqui. Eu lembro do especial, por exemplo, do meio trailer lá, que liberava a colmeia e ficava as abelhas atacando você. Tinha aquele cara do raio, um jeep parecido com um Cherokee, né? Daquele... Yes. Da Dodge de Cherokee. Tinha aquele carrinho lá que é o mó da hora que ele liberava aquela, aquela bola de cristal, soltava uns raios muito da hora. Ah, o do cara dos anos 70 lá, Sim, né? Sim, era muito da hora. Muito bom. Sim. E o Limonize, né? Como eu disse antes. Limonize. Que soltava uma onda de choque no cenário que era muito da hora. Que você tombava os carros dos inimigos, era muito pesão. Cara. Melhor fase, você lembra alguma fase assim que era marcante? Cara, eu gostava muito de Vegas. Vegas pegava o dirigível, né? É, exatamente, pra mim era a melhor fase. Inclusive, é a fase que eu escolhia a minha música, só que eu escolhi da versão do Nintendo 64. Uhum. Ainda que eu tenha jogado mais do PlayStation, né? Sim, cara, eu adorava aquela fase da neve, que você gerava avalanche, você derrubava 3 árvores e era a avalanche na certa. Cara, eu lembro muito por cima. Você podia derrubar as árvores naquele cenário. Se você derrubasse 3 árvores, ele gerava uma avalanche, tipo, naquela área ali onde você derrubou. Era muito da hora porque, cara, você fazia isso de armadilha pra galera. Muito tesão. Sexy. Então, a minha escolha fica aí. Vigilante 8 Vegas, pau na caixa. Vai ficar pau na caixa mesmo. Puta que pariu. Já é. Eu achei aqui que o Vigilante 8 tem uma versão pra Xbox Live. Vixe. Hein? Vigilante 8 Arcade. Caralho! Quantos Remake? Microsoft Points? Não sei quantos Microsoft Points, mas olha só. Não, pera. Juro que eu entendi Megazord Points, eu caralho. Nossa! Porra! Velho! Limonize. Limonize Megazord Points, né? Cara, eu fiquei interessado agora de ter pegar essa versão arcade do Vigilante 8, cara. Se tiver na PCN, eu compro fácil. Pelo que eu tô vendo aqui, é só pra live. Quando eu souber quanto tá na live, eu compro. Então, Madruga, já que você puxou essa informação legal aí do Vigilante 8 pra Xbox Live Arcade, conte pra nós aí suas peraltices, né? Suas peraltices. Alves tá tentando reviver termos. Peraltices nas locadoras da vida, né? Ele quer narrar a sessão da tarde, né? É. Conte pra nós as altas aventuras que você aprontava com essa turminha do barulho. As traquinagens, né? É, traquinagem. Não consigo falar traquinagem, na boa. Fala aí, dislexia. É. Dislexia. Vamos lá, próxima. Ô, Madruga. Né? Esquece, cara. Esqueci. Responde o que eu perguntei. Bom, na minha época, nas minhas peraltices, não é, senhor Zavos? Muito obrigado. Eu juntava os amigos pra jogar muito aquele jogo de luta, Blood Roar, pra Play 1. Não! Joguei demais isso, velho! Bakuryu na veia. Era muito bom, cara. Eu não sei porque eu sempre jogava com a coelhinha, mas tudo cara, bem. Cara, eu jogava com o Yugo, cara. Jogava demais com o Yugo. Eu jogava com o topeira, o Bakuryu. Não, é legal, tinha camaleão, leão, gato. Que merda. O pão e Soul Calibur. Nossa, fácil, velho, fácil. É um Soul Calibur misturado com o Tekken, assim, não é tanto. Não, era bom. Era. Sacanagem, né? Mas assim, tipo, eu sei que você também jogava no Super Nintendo, né, Madruga? Sim, no Super Nintendo eu jogava muito com amigos, a gente disputava no Side Pocket, aquele jogo de sinuca. Lembro, velho, nossa. Ele me remete à época que eu tinha o Super Nintendo, e eu jogava muito em casa. Eu sempre locava a fita e jogava muito de madrugada. Fazia aqueles challenge que tinha lá nas fases, assim, que era muito foda. Se ele te remetia, alguém já meteu primeiro, né, Zap? Olha só. Eu não resisti. Ah, também, o que eu mais jogava, assim, era esses jogos e também um clássico Marvel vs. Capcom. Jogava no mais a versão de Sega Saturno, porque ela era mais fiel à versão do arcade. E na locadora que eu jogava, o cara colocou um controle de arcade no Sega Saturno. Na cara, mas naquela época tinha que lançou o Capcom vs. SNK. Não, acho que Sim. Foi muito depois. Depois do Não, Marvel vs. Capcom. PlayStation 1. E o jogo... O que eu jogava muito no Super Nintendo era o Tartaruga Ninja, o Turtle in Time. Aquele joguinho de beat'em up pra Super Nintendo. Cara, todos os jogos da Tartaruga Ninja que eu joguei, eu me diverti muito. Sempre Sim. eram jogos bons, assim, né? Principalmente, bem estilo beat'em up, né? Porque, cara, assistiu o desenho animado, cara, é só porrada, né? Então é muito beat'em up style, né? Aham, uhum. E já pedia. Aí você, no meio das fases, coletava as pizzas Sim. pra pegar vida. Tira. Quando você passava de fase, soltava o clássico Cauabanga. Cauabanga. Cauabanga. Depois de bater no cara do clã do pé. Aham. Clã do pé, ótimo. Eles atacam com chulé, né? É. Entendeu? Nossa. Jornete. Então eu vou escolher a musiquinha Sewer Surfer. Se não me engano, da segunda fase do jogo. Toca aí, Zabuzeta. We'll be right back. Então, depois de muita pizza e tartaruga, um jogo que... Acho que foi o único jogo que eu fiz bolha no dedo de tanto jogar, cara. Jogo mais competitivo do Super Nintendo, Killer Instinct. Quem jogou Killer Instinct? Pô, quem não jogou Killer Instinct, né? Canais. Não, eu joguei, nem vem. Salve de Killer Instinct. Ele tava andando de limonese naquela época. Uhum. Ele já era uma pequena rica. Não, é sério, eu jogava muito o Killer Instinct e eu fazia 17 hits com o Diego nos combos, eu adorava fazer os combos com ele. É, o Orchid tinha uns 30 e pouco, acho que no Cinder dava pra fazer 80. Eu acho que eu sou das pessoas então que não gostava de Killer Instinct. Mas eu gostava muito do Killer Instinct por causa do sistema de combo dele, assim, que eu achava muito massa. Isso que era legal, eu sempre tinha o chato que vinha, né? Não, deixa eu te mostrar como é que faz um combo. Deixa que eu faço aí, eu te mostrar. Killer de 80 hits do Cinder. Não acertava dois, né? Sempre tinha chato pra fazer isso. É, sacanagem. Ali vinha, pegava na sua mão, te ensinava por trás, né? É, aí, mano. Ah, sim. Você sentava no colo dele. Sim, tocava a música do Ghost, a gente fazia uma escultura de barro. Vocês começavam a fazer o... Não, peraí, isso é outra memória, esquece. É, Killer Synth. É... Preveja o desenho disso, hein? Puta que pariu. E Killer Instinct, além de tudo, vinha com CD, Killer Cuts, né? Pra quem era rica, que nem os Abos, ele com certeza tinha. Não, na época era pobre mesmo. Rica, eu sou rica há pouco tempo. Eu sou das piores ricas ainda. Aquelas que eram pobres antes e vou virar rica. Mais snob. Você não sabe usar dinheiro. Sabe? É. E a trilha sonora era muito boa, não era só chiptune e musiquinha de background. Era música bem feita, merecia realmente o jogo vir com um CD. Apesar da não ser chip music, ela tinha uma pegada tipo meio que de um rock um pouco mais pesado, assim, só que nas capacidades do Super Nintendo mesmo, né? Ah, sim, no Super Nintendo. Agora, se você for escutar o CD, cara... Ah, o CD, aí sim. Aí você tem um rock eletrônico, hip-hop, rap... Prod, né? Quase isso. Sei lá, tem tudo, cara. É. Cada os personagens são totalmente diferentes, né? Então cada um tem seu estilo. Por exemplo, o boxeador eu achava muito da hora, cara. Tipo, ele dava um pau no Jax do Mortal Kombat fácil. O combo. É, justamente, combo. Ele dava um combo nele, né? Ai, caralho. Ah, o Orchid. Jogava muito Fatality da Orchid, era muito bom, né, Madruga? Porra. Mas então, já que você falou bastante de Killer Instinct, tu escolheu uma música desse jogo, né? Combo Breaker! Velho, tem um Stick Killer agora, né? Então, um dos personagens aí também que tinha era o Riptor. Era aquele dinossauro maldito, acho que ninguém sabia jogar com aquele negócio. Desgraça, não. Cara. A música dele é muito boa, se chama Rumble Theme, música do Riptor. É um rock da selva, uma coisa bizarra, mas é legal, escutem aí. voltando dessa música que o ENIAC escolheu, esse lindo, eu vou contar um pouquinho da minha história com locadoras, que elas são um tanto quanto confusas, porque eu cheguei a ter os consoles, mas eu tive muito antes. Então, quando eu tinha o Super Nintendo, eu ia muito pra locadora pra jogar o PlayStation 1. Daí, eu queria, no fim eu ganhei o 64. Eu fiquei meio, meh. Mas tá, beleza, vamos lá, né? Sacanagem. Eu comecei a alugar os jogos, porque não tinha coragem de comprar naquela época. Nem dinheiro. Então, agradeça por seus pais serem bons e você não pedir um Play e ganhar um PlayStation, cara. Nossa, não, eu não precisei disso. Conhecidos meus já ganharam isso, cara. O cara recebe um PlayStation, ele enfia o dedo na bunda e rasga, só. Não, legal quando ele... Uai, meu Play é todo bom, maluco. É até diferente de todo mundo. Por quê, cara? Tu abre ali o bagulho do CD, tu bota até fita nele. É fita, olha só. E tem Duck Hunt, meu. Duck Hunt, melhor jogo ever. E ali até com a pistolinha, tu nem precisa comprar. A pistolinha, pois é. Mais ou menos nessa época que eu conheci, que eu comecei a ter o hype dos jogos, né? Porque na época tinha até as revistas de games, mas sentia, assim, uma experiência não muito próxima quando eu lia. Ah, nunca vai ser, né, cara? Nunca vai ser a mesma coisa. Também a locadora, ela tornou um grande lugar pra você conhecer muitos jogos, né? Uhum. Até mesmo pra quem tinha um console e ia na locadora jogar um pouco, ah, beleza, esse jogo é massa, vou comprar. É, ficava... Era o YouTube da época, né? É, pois é, foi mais ou menos nessa época que eu tive a experiência e comprei o Perfect Dark pro 64. Que é um jogaço, né? Jogaço. Aí depois eu tive que comprar o cartucho de expansão e eu pude comprar outros jogos. Mas enfim, pulando isso. Eu ia muito pra jogar o PlayStation mesmo e chamava uma galera pra vir junto. Cara, era raro eu ir com mais de duas pessoas pra jogar. Então, geralmente, eu jogava ou o Fighting Force, que era um beat'em up legalzinho, ou então o Road Rash. Road Rash é muito da hora. Muito da hora, que o jogo de... O primeiro jogo de corrida de moto que eu já joguei foi Road Rash. Eu também. Aí eu ficava imaginando, cara... Do estilo é difícil, né? Pois é, eu ficava imaginando, cara, quem teve a ideia de botar um botão pra acelerar, um pra frear e o outro pra bater? Pra bater é o mais interessante de todos, né? Pois é, velho. Aí o Jailbreak, assim, tinha a possibilidade de alguns já vinham até com corrente, com porrete e tal. Esse jogo era especial, né? Você tinha o botão de bater e você podia pegar no pau do outro. Podia pra pegar bater no pau do outro. Com a corrente ainda. Cara, eu até vou falar a música que eu escolhi agora, mas eu não vou pedir pra tocar ela agora, porque senão não vai dar pra estender muito esse papo, né? Road Rash, eu lembro que também jogava muito no arcade, né? Uhum. No arcade teve a versão dele, assim, que acho que provavelmente foi até portada pra Play 1 e pra 64. Não, pra 64 não, velho. Foi só pra Play 1. Ele puxou, assim, muito do Carmageddon, que o Carmageddon você podia terminar de duas formas. Ou finalizando a corrida ou destruindo todo mundo. Por isso que ele foi proibido no Brasil, né? Pois é. Aí veio aquele bosta do 2 com zumbis, mas deixa pra lá, né? De corrida de moto, que eu jogava muito no locador, por causa que eu curtia muito motocross, é aquele Motor Racer. Joguei, lembro daquilo. Cara, eu lembro de ver na locadora, mas não lembro de jogar, tá ligado? Quando eu pegava pra jogar, era certeza que ia ser o Road Rash mesmo. É bom que tinha porrada e corrida junto. Uhum. O que era mais massa de tudo isso aí era que, tipo, quando você caía, você tinha que ficar andando um monte até atrás da sua moto, né? Correr atrás da moto. Nossa, legal, certeza, velho. Sim. Eu acho que o último jogo que foi tão interessante de moto foi o Biker Mice for Mars. Nossa! Ele tinha o estilo, a pegada do Rock'n'Roll Racing, né? Cara, era. Uh-huh. Aquele era o meu jogo preferido, velho. E desenho foda também. Sim. Demais. O desenho era muito massa, velho. Meu Deus. Demais aquilo. E tinha também aquela parada de destruir a moto e ir até o fim. Sim, você ainda podia comprar alguns upgrades pra ela. Upgrades de armadura melhor, arma melhor. Sim. Uhum. Era Rock'n'Roll Race Style, né? Tipo, era isométrico, parado. Normalmente as pistas eram mais quadradas, né? Fazer as curvinhas. Era curva de 90 graus, né? É. Tipo NASCAR, ué. É. Ô, NASCAR é sacanagem, 90 graus. Não, era bom. É. Era bom. Pô, mas enfim, eu vou aproveitar o clima, vou pedir logo a música, que é um dos porquês da gente estar aqui, né? Claro, Game Track, né? Pois é, e o nome da música é Is It Just Me, do Road Rash Jailbreak mesmo, da banda Lead Pipe Tint. Então, pau na caixa, Zé Abusa. Someone who feels like that. me, yeah. Me, you should be killed. Just me, yeah. Is that indeed, yeah. Is that just me, yeah. Is that indeed, yeah. It's not just me, you should be killed. Bem, então, pra encerrar o último bloco aqui, também vou contar um pouco das minhas experiências em locadora. A minha foi um pouco bem diferente de vocês, sim. Foi mais pra conhecer consoles, cara, porque tinha 15 anos quando eu comecei a frequentar a locadora, né? Foi na época que eu conheci Mega Drive, PlayStation 1, Dreamcast. Dreamcast jogava muito Crazy Taxi, cara, que era muito da hora, né? Crazy Taxi jogaço, né? Faço um parênteses, eu comprei ele pra Steam porque eu não tive oportunidade de jogar no Dreamcast. Sim, e ainda continua da hora, né? Continua da hora. Cara, Crazy Taxi era o único jogo do Dreamcast que eu jogava no locador. Fora isso, eu não jogava mais nada. Eu não jogava mais nada, cara. Eu até tentei falar, ah, bota o Sonic Adventure 3D e qualquer coisa. Um dos pontos altos dele é a trilha sonora dele. Ah, ele tá Offspring. Red Hot Chili Peppers, né, Madruga? Uhum. E outro jogo do Dreamcast que eu sempre tive vontade de jogar, mas nunca consegui, foi aquele Jet Set Radio. É aquele jogo de patins, que você era uns pichadores de patins. Ah, eu lembro. Que é um dos primeiros jogos em cel shading. É, não é aquela grande coisa, mas pra época foi muito foda. Pra época foi um boom. Sim, com certeza, né? Bom, e aproveitando aqui, eu sei que vocês não citaram, porque a gente até fez o podcast aqui, mas no Play 1, cara, quem nunca desperdiçou dinheiro e hora jogando Tony Hawk, né? No Play 1, cara, nas locadoras, sério, Tony Hawk foi um dos jogos mais jogados no locador, com certeza, né? A gente se matava com a galera jogando aquelas modalidades com tempo pra ver quem fazia mais pontos, né? Quem é melhor. Sim. Eu não, cara. Eu ficava competindo com meus amigos pra ver quem matava tentava matar o bonequinho da pior forma possível. Eu competia pra ver quem fazia mais besteira mesmo. Cara, que os tombos eram muito engraçados. Chegou a sair um joguinho do skate que o objetivo era quebrar o maior número de ossos possível. Sim. Eu não lembro o nome, mas era acho muito divertido. Acho que eles até depois botaram um desses modos no Tony Hawk. Tony Hawk foi um dos primeiros jogos a ter as piras com tudo, né, velho? Essas liberações. Uhum. É, a trilha sonora é muito foda, muito tesão. A gente falou no Game Track 26, que aliás vai estar o link aqui embaixo. No Play 1 também eu tive dois jogos assim que eu perdi muito tempo jogando, foi o Medieval, né? Que é aquele jogo de Venture, assim, third person, né? E o outro que eu jogava muito, que até comentei com o Madruga aqui, que é o Chris Beat, né? Ou Chris Beat, ah, né? Ah, sim. Beat'em Up em 3D, que era muito da hora. Tinha os dois personagens principais. Mas que ninguém jogava com eles, porque todo mundo preferia o time secundário, né? Uhum. O time secundário tinha um cara que lutava com o pé, parecia o Sanji do One Piece. Fala Sanji, eu lembro de Junior, só isso. É. Caralho. E também tinha outra personagem, que era aquela que tinha uma vassoura, que era muito da hora, né, Madruga? Pô, com certeza, cara. Diga onde você vai, que eu vou varrer. Joga, você pensou isso na minha frente. Eu sinto o cheiro de merda vindo, mas vamos lá. Não, sim, cara. A minha única reclamação é que você não tinha um fatality de enfiar o cabo de vassoura no toba dos outros, que nem o Capitão Nascimento. Eu falei! Tipo o Capitão Nascimento, cara. Ô, 02, traz a vassoura. Aí o cara, não, eu vou embora. Aí derrota o boss, facinho. Eu falei que eu tava sentindo cheiro de merda vindo. É porque não limpou direito quando saiu. Aí saiu meio marrom a ponta. Ah, se fuder, mano. Aí daí veio o cheiro. Cagar, caralho. Bom, agora falando do console que eu mais joguei mesmo, com certeza foi o 64. Eu e meu primo gastávamos horas assim jogando Mario Kart. E um outro jogo que com certeza muita gente lembra aqui, que é o Extreme G, que é aquele jogo de moto meio futurista, que tinha um estilo assim de jogabilidade igual o Mario Kart, que você pegava poder, pegava acelerado, tipo, parado pra ganhar velocidade, né, aceleração, assim, que era um jogo muito da hora. E a música que escolhi, claro, né, voltando aqui, é a Soundtrack to Ancient Speedway, que era muito foda, cara, a música. Então, toca aí. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, né? Nosso Game Track um pouco com um tema mais livre, né? Sem aquela temática um pouco mais pesada, igual os dois últimos podcasts que a gente fez sobre Portal 2 e StarCraft. Mas então, pessoal, encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Fedequim, Eniac, Madruga, Excel e eu, é claro, por que não? E eu gostaria de agradecer pelo convite aí, pelo podcast em si. E eu gostaria de agradecer o cara que inventou o queijo derretido. Esse cara manjava da vida. É. Não, o cara que manjava da vida foi quem inventou a dislexia. Ai, se fuder. O cara que inventou a limonise. Zabuza, paralelepípedo. Paralelepípedo, toma essa. Combo break. Deixa eu terminar o cast, caralho. Bom, então, lembrando que a gente tem um Twitter novo no Level Mais, que siga lá a gente, que é o @levelmais. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/levelmais. Não esqueça que nosso e-mail também mudou para gametrack@levelmais.com. E que se há mais algum recadinho interessante pro pessoal aí? Galera, não deixem de dar o feedback com relação ao nosso novo blog. Deem comentários, tudo que você achar pertinente a respeito de dicas, ou só um simples gostei, ou, velho, vocês podiam fazer isso aqui diferente. Manda bala, velho, a gente tá precisando muito desse feedback. Tá, a gente não tá precisando muito desse feedback, mas a gente adoraria receber o feedback de vocês, principalmente quanto às novas atrações, o retorno do New Game e tudo que tem direito. Corretamente, né? Cartinhas de amor também. É, cartinhas de amor e as coisas lindas assim que pode vir por correios. E não percam as promoções vindouras que teremos, hein? Ó, ó, Ó, oh, spoiler, spoiler? Sim, sim, promoção em breve. Então fiquem ligados aí no Twitter, no Facebook e também, por que não, no blog. Lembrando, como a gente voltou, muita gente não sabe disso. Então divulguem para o mundo, né? Indiquem Level Mais para os seus amigos, para a avó, para o cachorro, para o vizinho. Olha a palavra. Os presidiários. Tudo. Xuxa. Xuxa. Só não divulga pro Javan, viu, galera? É, não, não, nem siga o Javan também. Não siga o Javan, lembrando que o Javan é um chato caralho. Mas enfim, encerramos por aqui. Então até a próxima edição, né? Que provavelmente vai ser uma edição muito especial. Então fiquem ligados aí, surpresas podem vir por aí. E até mais! E Zabza, eu só digo uma coisa. Eu só quero o seu boné. Então, estamos reunidos aqui. Deixa eu voltar de novo. Então, esse podcast é onde nós estamos reunidos aqui pra falar justamente daquelas épocas onde a gente não tinha, ou pelo menos tinha um videogame de uma geração anterior, e tentava jogar jogos das versões de gerações... Sabe o quê? Voltei, falei tudo errado. Percebe-se, ninguém reparou. Pensa só. Respira. É rica, cara. Fica tranquilo. Respira. Limonize.